via apron 1, India and Alpha. On holding point, you contact the tower 118.95. The QNH is 1010. 755, táxi autorizado via Alfa, chamei aqui da Juliette. Alfa, chamarei aqui da Juliette. Salvador, uma boa tarde, voo 1077, Cabral, considerando o céu. Autorizado, a linha decolapista 10, 120 graus, 14 nós, voo no 077. A linha decolada 10, voo no 077. 2000, autorizado, LS, sexo I, pista na zero, reporta estabilizado. Autorizado 2000, chamada estabilizado no X2, 4, 3, 0, 6. 560, continua descida para 3000 frente. Serra, confirme radial de saída. Sente por conta na cabeceira 35. Me confirme a distância que se afasta de Salvador. Sente, aguarde mais alguns instantes. Região 05, ciente, reporte através do Parque de Pituaçu. Papai Zulu, Juliette Serra, tá pronto para a cópia? Salvador, T3217, solicito o acionamento na posição. 3217, autorizado acionamento na posição, chame para o pushback. Autorizado, 3217. Papai Zulu, Juliette Serra, tá pronto para a cópia? Tá autorizado Serra, Índia, Zulu Alfa, Entre Rios, nível de voo 055. Após decolagem, vai prosseguir direto, vai decolar da cabeceira 35 com pro direto na radial 040, o código 5532 e o controle em 119.8. Pelo Quebec Serra, no 1500 pés, no Vila Vera Cruz, já posto através de Paripe. Salvador, boa tarde, gol 1077. 1077, boa tarde, contato radar, perfil da Eule da Bride, suba para o nível 360. Da Eule da Bride, 360, subindo, gol 1077. Mais 105, chame a torre em 118.95. Vou direto Leda. Direto Leda, 077. Peço no 7. Ajuste no 0 no 0. Puxei, aérea permanece na 00, autorizado LS, reporta estabilizado. Daniel Bento, 00, autorizado LS, 2560. Então, prossiga. A 05, na do litoral, para a retorno Salvador, visual, contrato, agora, 9 horas. Após passagem do tráfego, prossegue com o Pro do Grael, o Guardião. Após passagem do tráfego, Pro do Grael, o Guardião. Lima passar mais em posição interlado, direção para o norte. Sim. É. 206, pouso autorizado, 130 graus, 08 nós. Vive pouso na 04206. One contact control 121 119.80. 119.80, bye. Salvador departure control. Good afternoon, Gilbert 399 are airborne. Now departure Leda passing 180,000. Sorry, 1-8-0-0. 1-3-9-9, good afternoon, radar contact, dial departure, climbing maintained at level 360, on the present flight directed leader. Climbing flight level 360, direct leader, go 1-3-9-9. Zulu, Juliette Serra. Afirmativo, reporte aliado. Sônia da Frota Rotatória, para o Serra, pode autorizado rotatória. Azul no solo, livrando pela Fox. Salvador 05, livrou este 1-0 na final para o Pátio do Grande. Guardião, reporte solo controlado, 100 graus, 1-12. Porta do solo controlado, 05. Pedro 2231. Está no pátio 2. Puxa grana, né? Autorizado, senhor Prendiste Taxi. 06. Roda a passarela do 2231. Passarela 2231 para puxar o cancelamento. Tio. Autorizado, senhor Prendiste Taxi. Chamar na porta, passarela 2231. Azul 4206, chamou o solo. Afirmo, na Alfa, solicita instruções de táxi. Táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette para o portão 08, Azul 4206. 60 Torre, 11895. 895, fazer 560. Curva esquerda e prosseguir na proa 40. Corrigindo a direita, porque dei um tráfego aproximando pela rotatória, aí seria interessante o senhor livrar logo o eixo de aproximação, ok? Então fica coordenado após a colagem, curva à direita para ingressar na radial 40. Curva à direita. Reporte a linha de prova. Pronto, mantenha mais um instante, devido à aeronave na final 1-0, só mais um instante para o senhor decolagem. Salvador, TC560, para final, pico 10, pouso baixar travado. 1-0, pouso autorizado, 120 graus, 08 nós. Autorizado, pouso, pico 1-0, TC560. Gente, guardião, frequência livre. autorizado chega da mar e desce e mantenha nível 050. Quando o Quilo Quebec Serra da presente o governador da rotatória, chame Torre Salvador em 11895. Zulu, Juliette Sierra, após passagem do tráfego do eixo da 1735. O vento é de 120 graus, com 10 nós, informe e iniciando. Está iniciando, Zulu, Juliette Sierra. Quebec, você acha uma torre? Afirmativo, senhor. Próxima rotatória, já distância. Afirmativo, informe na rotatória, o Quebec Sierra. Rotatória, tá bom. Until flight level 340. Climber 6, flight level 340, Gala 399. Meu Charlie Alfa-Tango, prossiga. Zero, direito 129. Direita 129, já tem 560. Charlie Alfa-Tango, confirme, está mantendo aqui antes para ele. Gente, reporte no farol de vapor. Charlie Alfa-Tango. Sente frequência livre para coordenação. Sente. Via Pátio Índia até o ponto de parada 10, lá 295, ajuste Midas. Com 1010, autorizado Pátio Índia até o ponto de parada 10, o passareiro 2239. São Salvador, está 3560, Rio Grande do Sul. Via Alfa, reportando Juliette. Alfa, TSD, 3560. Salvador. Alô, Salvador. Boa tarde, Azul 6919, Sentida X-Ray, para autorização Campinas 2340. Provado, faz cópia. Autorizado Campinas 340, rota via plano, vídeo, Zulu no meia. Bravo Hotel Zulu, decola Pistola 0, com curva pela direita, perfil Adael, Leda, pós Leda voa bridge, anteceptor via. 5562 transponder, controle opera em 19.8. Papapá, Zulu de Leste Serra. Papapá, Zulu de Leste Serra. Suba para o nível 055. Somarado 55, Zulu de Leste Serra. Suba para Azul 6919. Correto, chame quando pronto, 01. Somarado Azul 6919. Salvador, control, Gallant 3909, they're back again. Go 1399, call Recife, on Fergus 133.25. Passaria do autorizado ali, mantém pista 10. Ali, mantém pista 10, passaria 223. Salvador, está 3190. Na 3190, boa tarde, chega da Mari, desce para o 060. 060, Mari, 3190. Desce 10, portão terço, assim como está dentro. Tá, pronto, copia, manda aqui. Time, o PES autorizado, direita, cheque, caixa prego, 0125, controle 198. Sir, fim de primeira para a cabeceira no 7, filho da FG. Lexia, livre pouso no 7, 100 graus, 1 a 12. Livre pouso no 7, Lexia. 2 no 7, decolou 00, 1 no 9, décima 8. 1 no 9, 8, tampa, 3, 2, no 7, boa tarde. Não copiei, confirme. Nada, Mike é com o Delta. Trip tem livre decolagem, 130 com o 12. Controle Altan 3217, está cruzando agora 3000, nada El. 3217, contato radar, saída da El, nível 360, autorizado Leida da presente. Direto Leida, está 3217. Solo Gol no 925, Gate 5, puxa acionamento. Autorizado, sem táxi. Chama. Uno, 16 graus com 1, 19. Sim, plano modificado 1903 da presente ruína para a rotatória. Forte como visual. Firma, desce para o 1500 pés, ajuste na 00. Controle Salvador, passageiro 2231, decolado na Momo Vatap, passa 1000 pés. 2231, boa tarde, contato radar, saída Momo, nível 180. 180, passageiro 2231. Tá, confirma o setor que vai afastar. Ok, autorizado, voo local, New Pace, via corredor forte, 20 milhas, decolando a 7, com relação com a torre para a curva esquerda, acionado 0171, controle 1 no 9.8, e a torre 1 no 8.95. Correto, controle 1 no 9.8. Chame a torre agora em 1 no 8.95 para acionamento táxi da colagem. Ou ajuste no 0, 1 no 0, bom voo. Lança visual com o mesmo, o Zulu Direct Air está cruzando 3.510. Livre acionar, chame, livre acionamento táxi, chame para ingresso no 7. Condor 076, good evening, cleared bonds arrival, send me to level 050. Condor 076, control 076. Condor 076, descend until cost level 050. Speed level 050, Condor 076. Autorizado LS X-Ray, pistão zero, reporta estabilizado. 2-0 X-Ray, go. Uno 925 para o táxi, com Uno 08 a bordo, alternativa Campinas, autonomia 0358. 925, frente Índia até o ponto de espera da 10, lá com a torre 18.95, a estrada M10. Índia, ponto de espera 1895 da 10, gol 925. Tram 3217, Recife, 13325. 3325, uma boa tarde, Tram 3217. Boa. Prossiga na escuta. Gente, eu não possuo seu plano no meu sistema, tá um pouco cedo. Mais 10 minutos seu plano deve ativar aqui no sistema, eu retorno, ok? Mas eu vou checar o 400 assim que o plano aparecer. Fala 10, boa, 9, 10. Papatango Vitor Mike Quebec, informe código assinado 01 no 61. 01 no 61 com 04 no 4. Sim, 1500 pés, Cordova Veracruz, Japão, através de Paripe. Gol 1395, complexo final do procedimento, chame torre em 11895. 295, Mike com Delta, reporte da interseção. Tchau, Alfa Tango, ali próximo à interseção tem condições de prosseguir pela área gramada? Ok, então estou ingressando o tráfego na 17. Papão Romeu Lima Lima Alfa, chame a torre em 11895. Lima Lima Alfa, reporte final 3 milhas 17. Ajusta no 0 no 0. Afirmativo, é o Lima, é o Mike com Delta lá na interseção, tá prosseguindo para a cabeceira 17, ok? Fica atento ao tráfego e ao estacionar a frequência ali. 3190, reduz a velocidade para 1970 nós, devido ao tráfego na posição de 1 hora, 7 milhas com 1,50 nós de ground. Reduzindo, até 3190. Com fins, 360, rota do plano, via bridge, episódio no meia, decola no zero, primeira curva à direita, no perfil da Dael, Leda, pós, Leda, voa bridge, onde segue na aerovia, pós. 5541 é o código transponder, controle opera em 119.8. Controle Salvador, gol 925, decolou Arbor, passando 1600. 925, contato radar, saída Arbor, nível 360. Na Arbor por 360, 925. Chame quanto pronto, profissional. Tráfego aproximando para 17. Só mais distante para sua pra autorização. Prosiga. Lima Lima Alfa, confirmado. E se curva, vai manter a terceira milha, espera e aguardar para prosseguir pouso no 7. Voa pela direita, no perfil da Bridge, via, poxa, da Euleda Bridge, segue conforme rota. Interceptando já o Pizulo no meia, BHZ conforme. 5-0 no 5 transponder, controle da PL 119.8, Sierra Quilíndia. Pilotinho, pode meter a autorização da 17 com a pela direita no mesmo perfil da Euleda Bridge. O resto do contagiamento confere. Podia repetir para ver? 3, sente. Chame a torre agora e 118.95 para acionamento da decolagem. O ajuste de 10, bom voo. Somente. Salve Salvador, azul 6919 na posição 1, pronto para pushback acionamento. Puxa de imediato, azul. Acionante, imediato. Obrigado, Chantex. Super ataque, azul 6919. Salve Salvador, dona 395, ficou a Titona 0. 395, sim, está autorizado, via Alfa, reporta essa Juliette. Alfa, Lima Alfa, livre final no 7. Termina na curva para a final do 97. Tem marcha de travado, Lima Alfa. Alfa tem pouso autorizado no 7, 110 graus, 109. Zero aos 15, direito, 209. 390. Com campo, Vitor Mike Beck. Repórter, resposta visual, Mike. Yeah, atenção, é Juliette, portão 4, tu tráfego da Azul no puxa, após o mesmo ingresso até o 4. Após o Azul, vai pro 4. Será que ele não pode puxar bem? Não. desculpa, tá? Confirme? O azul não pode ficar pra interseção ali pra... pra Índia, pra gente poder ter um espaço? Não, é rapidinho. Ah, obrigado. Te conheço. Salta 3190. 390, bem-vindo, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, portão 5. 390. Gol no 755 para pushback e acionamento. Sim. Gol no 755 para pushback e acionamento. Portão 9, autorizado, sintaxe. Sobre o voo da aeronave que acabou de pousar, 110 graus, com 09 no decolagem autorizado. E alternando o Ribeirão Preto, pronto para o táxi. O azul. O azul 46. O azul 6919, táxi autorizado, Índia Alfa, até o ponto de esperada 10, 14895, ajuste Mi 10. Gente, autorizado táxi Índia Alfa, ponto de esperada 10895, azul 69, 10. Eu. Oi. Um abraço. Um abraço, cara. Vou. Ativo. Após o tráfego, prossegue até a interseção para ingresso no 7 e reporta o CA aqui no Índia. Não, 395 na escuta. Pode prosseguir, Juliette, portão 4. Quer que o Delta decolou azul no 8 ou no 9, decimal 8? Ou no 9, decimal 8, gente, mas quer que o Delta. Controle Salvador, papapá, mas quer que o Delta. Mande aqui o Delta, de Zero Tomanatio no meu país, aporte fora da CTR. Reportará, Delta. Pede Serra Frequência Livre. Papapá, Zulu, Juliette Serra, controle. Zulu, Juliette Serra, eu passaria do 2231 em ponte para você com controle. Linha decola sem parada. Afirmativo, sem parada. Autorizado, linha e decola sem parada, 130 graus, 089. A linha e decola dando zero, sem parada, azul, 6919. 3607, o Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, livre pouso no 7, vento 120 graus, 109. Livre pouso no 7, Vitor Mike Quebec. Gente, mantém a ponto de espera, CEAC no Índia. No 755, 3 horas e 16, Campinas, com alternativa 114 a bordo para o táxi. No 755, aprovado, pátio Índia até o ponto de esperada 10, lá com a torre 1 no 895, ajuste Mi 10. Ok, pátio Índia até o ponto de esperada 1010, 2285, 755. 6919, decolou aos 20, 119, decimal 8. 9, decimal 8, ligado. Conduzir 076, Salvador Tower. Controle Boa Azul, 6919, decola na sua escuta. 6919, boa tarde. Contato radar, saída da EL, nível 340. Saída da EL 340, azul, 699. Autoriza da presente voada, EL? Pós 2000, autorizado Leda. Pós 2000, Leda, obrigado. Salvador Approach, Condor 076, we get no response from 95, say again, frequency. That's Call Tower, on frequency 118.95. Okay, 118.95, thank you. Salvador Tower, Bombay Condor 076, on short final. 110 degrees, 15 knots, clear to land. Clear to land, runway 10, Condor 076. Alfa, tá pronto? Pisada ali, decolar 17, vento de 120 graus, 14 nós. Uniforme Golf Alfa Lima, acione código 5442. 557, mantém a ponte estar. Verão, mesmo gol, 755. 076, Anguarda, Chichu, right, 1219. Condor 076, turning right, take under it. 121, decimal 99. 219, so long, Condor 076. Mike Quebec, após passagem do November Alpha, ingresso, backtrack autorizado, reporta livrando. Se é aqui no Índia, vai seguir o tráfego que está na sua frente e reportar alinhado e pronto na 17. 1076, welcome. Taxi Alpha, Juliet, to descend 11. Via Alpha and Juliet to gate 11, confirm? Yes, sir. Stand 11. Condor 076. Papa Tango Bravo, que Luiz que prossiga. Alfa decolou os 24, condições de iniciar a curva para cruzamento do campo? Para iniciar a curva, cruzamento do campo, indo no retral. Ali mantém o gol no 755. Mantém o gol no 755, 10. Davi Luiz, que assina o código 0260. Ponto cópia, para 206. Falando Recife 350, rotaria pelo 58, decola no zero com rota pela esquerda. É, perfil da subida Puca, Jamo, transição Caju, 5020 transponder, controle Atari 199.8. Autorizado Recife nível 350, pela Peruíste 58, decola da pista 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. 5020 transponder, controle Salvador 119.8, azul 4206. Tem, 4206, correto, portão 8, sendo quando pode puxar. Tem, 4206. Bom, Salvador, está 567. 567, Brasília 360, já aprovado, pronto, cópia. Brasília, 360, rota de Pizolo 97, decolada 1-0, primeira curva é à direita, no perfil da subida Arpon, Elefa e apoio segue na aerovia. 5012, o transponder, controle pé em 119.8 e a torre indo no 8.95. Autorizado Brasília, nível 360, aerovia Pizolo 17, fez a Arpon, transição Elefa, decolando 0, curva direita. Estamos com 5012, controle 198. Correto, chame quando pronto para o posto na 3567. Mike Eco Delta, frequência livre. Azul 6919, Recife 133325, bom voo. Recife 13325, Azul 6919, boa. Cinco decolou aos 2712, 1198. Dona Mena 2, boa tarde, autorizado de chegada a Mari, desça para o nível 050. 050, Mari, gol. Também é um 2. Autorizado a direciona pro gol? Autorizado, gol no Mena 2. Muito obrigado, gol direciona. Controle, gol no 755. Gol no 755, boa tarde, contato radar, desça para o nível 360, voo direto Leda. Ok, 360, direita Leda, no 755. Afirmativo, Golf Alfa Lima. Mantém as condições visuais, que negar no 0-1-0, voe direto rotatório e reporte o ideal de descida. Sente autorizado, Golf Alfa Lima. Aquilo Índia, 120 graus, 1-2, decolagem autorizada. Autoriza a troca de frequência, transferência do índio numeral para o controle? Afirmo, 119.8. A transferir 119.8, índio numeral. Pista, só um minuto, 200 já aprovado, subida e arco. Poderia ser 160? 160, vou chegar com o centro, o 5219, só não me escuta aguardando. Prepare mesmo assim ao perfil da arco. Triple 5-5-4, pronto, cópia. O Papa Romeu, Índio Federal, reportará para retorno. No 4-0, Golf 677, decola no 0, curva direita, perfil da Coral, acionado transponder 0271, no controle 119.8. Correto, sempre quando pronto para o posto de acionamento. Já está acionado, 5-0. Contato radar, suba restrito nível de voo 100, saída da Elza. Receito uma centena na saída da Elza, é aquilo ainda. Serra aquilo ainda, informa o tráfego na sua posição de 11 horas, a meia dúzia de milhas, um Bravo 737. cruzando nível 095 para 360, como tudo é. Tem até o mesmo no visual, não te conheço, obrigado. Raquel Luiz, calibração por nível de voo 400. Para o 400. 219, cópia. Solo Salvador Azul 4206, ponte 8 para pushback acionamento. Autorizado, Azul, chama táxi. Autorizado, push acionamento, chama táxi, 4208. Atenção, 2500 pés, engenho liberal. Voo no 755, estamos no centro Recife, 1-2-1-3-3-2-5. Recife 3325, boa no 755. 1-3325. Afirmo 3325. Boa no 612, desça para 2000 pés, QNH1010, IPLS porta estabilizado. 2000 com 10, tempo estabilizado, né? Voo no 112. Sim, tem Maceió, 190 já aprovado, subida pouca, não me escuta aguardando. Gente, não se escuta, Maceió pouca. Copia. Conquista, aprovado, 160. Decola no zero, com curva pela direita. No perfil da subida Arbor, após Arbor, voa direto ao destino. 5031 no transponder, controle opera em 119.8. Podia só repetir o transponder? 5031. Correto, ciente, chame quando pronto para funcionar. Camarada, 5219. Trip 5464, cópia. Maceió, 190, Golf 677 aerovia, decolo no zero. Primeira curva à esquerda, no perfil da subida Puca Jamo, transição Aracaju e segue conforme na Golf 677. 5025 transponder, controle a pele em 119.8. Confirma o transponder? 5025. Gente, autorizado 90 para Maceió. Decola da 10 sobre a esquerda, Puca, transição Aracaju, após o 377. 5025 transponder, 119.8.2.5.4.4. Só confirmando o transponder, 5025. 0025. Bate 3, chama quando pronto, pessoal. Para Amaral, 5, 4, 6, 4, 3, 1. Paulo Salvador Azul 4206 para o táxi, alterna Aracaju, 3:20, 110 a bordo. 3:20 Aracaju, POB? 110. Gente, aprovado, táxi em frente, pátio Índia até o ponto de esperada 110, lá com a torre 1895, ajuste 1010. Resultado, pátio Índia, ponto de esperada 1010, estamos lá, torre 1895, azul 4206, boa tarde. Papapá, Serra, aqui Luiz, deixando o centro Recife, Salvador, boa tarde, azul 4206, aproximando o ponto, espera pistão 0 ponto. 06 ali, decola pistão 0, vento 110 graus, 149. Usado alinhado, decola pistão 0, azul 4206. Tente Golf Alfa Lima, desça para New Pace, QNH 010. Salvador, 464, está ponto com puxa de acionamento. Chamou no pátio 3, na posição 4. Confirmando que chamou, foi o trip 5415, confirme? Não, 5464. 5464, autorizado, pátio 3, puxa de acionamento, chame táxi. Camarada táxi. Felizardo, visual, gol 9612. Gol 9612, complete sinal, semi-torre, 11895. 1895, 9612. Torre Salvador, gol 9612, boa tarde. Menos 2, boa tarde, vento 100 graus, 1 nós, autorizado pouso, pistão 0. Livre pouso, gol 9612. Ferramenta Colégio 41, controle 1998. 1998-4206, boa tarde, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4206, cruza Viu Pés, saída Fuca. Boa tarde, Azul 4206, contato radar, Vaporetiva 350, na saída Fuca. 350 na Fuca, 4206. Controle, boa tarde. Boa tarde, Gol 1601, autorizado chegada Ponte, de Vaporetiva 050. Ponte, descendo para o 1-0-8-0. Cheque o rádio do pastor, tá muito ruim a transmissão, tá muito baixa, não tô entendendo. Entendi que teve um novo plano para Recife, vou checar, só um minuto. Salvador, está 567 para o pushback, posição 6. Confirme? É o Tati 567, posição 6, pushback no momento. Portão 3, aguarde, 3567, estou com trás do seu táxi, vai cruzar a retaguarda. Aguarde, 3567. Salvador, grife 5464, POB 38, 3 horas e 20 de autonomia, alternativa Aracaju, solicito táxi. Autorizado em frente, trip, pátio Índia até ponto de esperada 10, lá com a torre 1895, ajuste 1010. 1090, pátio Índia, 11895, a torre no ponto 090, grife 5464, obrigado e bom trabalho. 567 após a PR, retaguarda, tá livre, puxa seu nome 03, chama táxi.